Thank you.

O chamando é 610, pensa via, parabéns, ministério de ajuste no 019, autorizado o sinal de procedimento e MS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. 3662, para 2010, ajuste 1-0, 1-9, autorizado, sinal de procedimento efetuado, ajuste 1-0, você pode estabilizar. 2-0. Chamando a 310, confiante a sinal, chame o Salvador 118.95. Complete a aproximação e pode estabilizar para controle. Ajuda a sua identificação dessa via da LED 1 para o nível de 2050. Mantenha 3 mil pés, que eu pode voando na presidência. Parabéns. 7431, a frente de 20, está terminando a descida para 2.100, ajuste no 09, já está estabilizado. 2.000, Mr. Hall, chamar a sua situação, por isso, tem razão. Aguarda só, Vitor, retoração para o sequenciamento, serve à direita, rua 060, seu limite radial é 260, Salvador. A gente é ciente, esquerda 060. Só 3.062, complete a final, chame o seu Salvador, 118, decimal 95. Para 2.010, ajuste no 09, como que nessa ponta, exceto smoke on the variety, so that's 70 times more procedure and less extreme of the tumor. Essa vista está estando 5 graus à direita por 5 milhas. Sim, chefe Serra Vista, ele pode até no meio do dia. Sim, chefe Serra. Essa para 060, você pode estabilizar. Extra Victor, recebo uma antena 3050, tem condições de corrigir a direita 10 graus? É, negativo, a gente está mantendo a 063. Estamos analisando essa condição de turismo, Extra Victor. A gente estava fazendo a curva do dia, ele deve ter dado essa diferença. Localizador da 10 Serra Vitor. Eco Serra Vitor, complete a final e chame por 118, do final 95. 2, 2, 1, 5, grata. Ano 09, sem notificação de sozinha, bomba de ônibus para o nível de voo 050. Fundo autorizado, pista 0,21,50 graus, 1,2 nós, chuva leve, pista molhada. Fundo pousão 1,0, é o que você acha. Victor, só no zero, zero direito, 1, 2, 1, destino norte. Salvador, eu ia completar o gol 1096 da restrição de velocidade em etapa. 1096 sem restrição de zona, Deus para Deus, em pé, a lixa no 09, autorizado sinal, procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 72.000 pés na proa de duna, livre das restrições, autorizado LS X-Ray, restrição 0, gol 1096. É o Serra Vitor, ingresso na pista 1735 via Quebec, taxi para a direita, taxi Oscar, pátio 4. Zero nove meia consegue completar a final acima de 2 metros, iniciando ali Dunas? Afirmativo, gol 1096. Sim, já está estabilizado. Gente, gol 1096. O 1096 complete a final e chame todos, Salvador 118 decimal 95. 118 decimal 95, gol 1096. Oi, Salvador, boa noite, gol 1096, estabilizado, final e ali é 7.0. 1096, boa noite, fundo autorizado, 7.0, continuando, está desenvolvendo? Negativo, visual, gol 1096. Sim, chama visual, campo seco, pista molhada. Ciente, gol 1096. Autorizado, sistema 0, vento 0 graus 089. Ciente, Caixa Nero, manter pistando zero. Ali mantendo zero, 3. 1, 2, 7. Salão 25, libera direito, 219. Direito, 219, gol 2109. Salão 25, libera 7195 sua identificação. Acione identificação. Milhas, nordeste do Salvador, vou na prova de teste, desço para o nível 050, ajuste no 09. 2795, apenas quero informação, informo que o senhor já está no estratégico controlado há 30 milhas atrás. Passando de voo 150, chama Recife, frequência 128.35, ao TRN 123.8. 128.35, 128, grato, uma boa noite. Certo.